Zipago, 1256. Confirme. 1256, pode voar Zipago. Repara no 6, vamos ter a saída. Pode tomar o 6. Essa próxima utilizada é RS, pode ser 4462. Afirmativa, após ETAP, Duna está livre ali, é sua, azul 4462, reporta localizador. Para localizador, 4462. Salvador, é o 03172, tem informação, 03172, identifica a chegada Mari de Estatal 050. 050, azul 4462, apenas para informação, temos um tráfego agora na sua posição de 1 hora 4 milhas, é um Alfa Serra 50, mantendo 1.000 pés. Efetuando sobrevoo na área, sem interferir com a sua aproximação. Sim, mesmo, se quer, 4-4-0. Delta, Mike, Kilo, confirme a altitude, mantendo no 1.500 pés. Sim, carol, tá. Gente, o Delta, Mike, Kilo, informo que não recebo o modo charge do senhor, faço um novo cheque. Confirme a proa ideal para o destino, Delta, Mike, Kilo. Ponto, espero no zero, pronto. Boa tarde, 6321, na linha, mantenho no zero. Na linha, mantenho no zero, boa tarde. 4065, decolou 12, controle 1208. Azul, 4065, controle 120, decimal 8. Controle Salvador, boa tarde, azul, 4065, decolou, Dael, Leda, Mortimer. Azul, 4065, contato Radassuba para o 340, saída Dael. Só para o 340, azul 4065. Bruno 256, Recife 2685, alterno 2545. 2085, 2545. Bruno 2017. Agora passando o coral, serviço falar terminado, mantém o nível 180, chama o controle Ilhéus 1201. 04, boa tarde, prossiga. 04, gente, me chama quando... Pronto para decolagem, ok? Eu tenho condições de decolagem sem interferir com este dano 028? Eu tenho uma aeronave para decolagem e uma para aproximação. Gente, patrulha 04 tem livre decolagem por da rotatória, vento 160 graus com 4, com 10 nós. 6321 tem livre decolagem dano zero, vento 160 graus com 10 nós. Informa helicóptero decolando do pátio 4 com proa norte, não interfere com a sua decolagem. Sentido do helicóptero iniciando a decolagem, Oceané 6321. Oi, boa tarde, azul 4462. 4462, boa tarde, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Agora vamos fazer assim, pouso, azul 4462. Está fora do colo, patrulha 04. Gente, patrulha 04, decola, aguarda a transferência, prossegue para o da rotatória. Não, terá para o da rotatória, o 04. Ideia, o Leda Mótica. Ideia, o Leda Mótica, na 159, na frente. 5-1-3-3-2-3, um recife, obrigado, 9-7. 2-1, decolou 1-5, controle 1-2-0-8. 208, 63, 21, obrigado, até a próxima. Até. 4462, check-train, livre pouso no 0, 1160 graus com 8-9. Baixe seu travô de pouso, 4462. Patrulha 04, acione 0167, controle no 208. 0167 e controle 1208, patrulha 04. Somente manter a saída, guarda elefa. Gente, mantendo o perfil da saída, 63, 2 anos. Controle Salvador, é o patrulha 04. Local de sobrevoo, Olímpio 01. Aguarde, por gentileza. César, sonado 0167, o patrulha 04. Sim, cheque seu transponder, mantendo 510, reporta visual com local de pouso. Vai reportar visual com local de pouso, 04. O patrulha 04, o destino é o Hospital Subúrbio? Hospital Subúrbio, senhora. Fica 8 milhas no seu setor oeste. Gente, é o que o controle não tinha conseguido copiar. O seguinte, patrulha 04, reporta iniciando sobrevoo a 500 pés. Vai reportar. 04. Então, 3172, desça para 2 mil pés, ajuste no 016. 2 mil pés, ajuste no 016. Centro 00, decolagem da pista 10, primeira curva direita. Saída da EL, Leda, transição Motiva, UPS 10, falta do plano de voo. 5514, transponder, controle em 120, decima 8. 9300 Guarulhos, nível 400, decola 10 com primeira curva direita. Israel, Eta, Motiva, após a Perslou 10, e a rota conforme o plano de voo. 5504, transponder, 1208, controle. 1926, correto o cotejamento, reporte pronto, pushback. Chama lá. 2-1-1 agora. 04. Sente, efetuando sobrevoo na área. Negativo, gente, o patrulha 04, tem frequência livre, chama para regresso. Após retorno a Salvador? Após retorno a Salvador. Gente, não escuta o patrulha 04 para retorno. 504. Poxa, né, 6321, no voo Elefa. Elefa, 6321. Azul 4065, Recife, 251, alterno 3325. Azul 4065. 251-3335, azul 4065. 13325, alternado. 332. Então 3172, livre LF, reporta localizador. Reportará, até 3172. Sou de Copa 04. Prossiga. Copa 04 é o controle, prossiga. O Copa 04 está abandonando o setor do estádio para a vertical do farol da barra. Gente, é 1.000 pés autorizado. Braço. Então 3172, inicie redução para 1970 nós, o TAM 3172, reporta localizador. Reduzindo o TAM 3172, reporta lá. Gente, o Delta Mike Kilo. Sua Juliette, o Azul 4462. Azul 4462, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4462. Controle Salvador, Copa 04. Prossiga, Copa 04. Há possibilidade de ascender a 2000 na vertical do Farol da Barra? O Copa 04 aguarde para ascender para 2000, porque é 2000 pés. Temos um tráfego na aproximação da pista 10. Delta Mike Kilo, controle? Mantenha 3.500 pés, está presente em frequência livre, alterna nas frequências de Recife em 288, alterna 260 para informação de Rio. São 3217, identifica a chegada a Bonf dessa para 0620. Bonf 0620, Por favor, 0613, identifica a chegada a Mari, desça até o 050. 04? 04, mais curta. Está presente para autorizado, sobrevoo a 2000 pés, sujeito ao tráfego. Trato 3172, estabilizado. 3172, completa a final, torre 1895, bom pouso. 1895, graças a 3172. E Salvador, é o trato 3172, a 2,5 milhas do externo. Boa tarde, trato 3172. Continue a aproximação, aguardando que está livre. Aguardando, tá 3172. Sonar 6321 no Recife, 1288, alterno 260. 282-260-6321, uma bota. Salvador, depois que é o 2-1, Rafael Flávio, Fernando, para Brasília, proteção, sem informação. Isso era 2591, autorizado Brasília, nível de voo 380. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída agora é Lefa, eu preciso 1-7. Aciona no transponder 5-1-0-1, no controle 1-2-0-8. Farol da Barra. Ente, Copa 04, o controle 5. Pode ser o motor 3-0-8-3-5-9-1. Espera 5191, correto o cortejamento, acionamento e táxi com a torre 118-95, ajuste de altímetro 10 no meio. Espera 7201, Olimpo 01, é o sol? Olimpo 01, para informação, já recebi seu plano no sistema, porém no momento não é possível que seja realizado o toque remetida devido à demanda de tráfego. Peço que aguarde por gentileza quanto possível será autorizado. Gente, fechando o Paulo em 1219, por gentileza. Aguarde um instantinho, Olimpo 01. Como é 136, prossiga. Foi apresentada uma nova modificação ou Puma 36, confirme? Puma 36, aguarde por gentileza. Confirmando, é o Papatango Bravo Kilo Índia. Guarde para a cópia, o Papatango Bravo Kilo Índia. Olimpo 01, cópia. Olimpo 01, autorizado o voo local Salvador-Salvador, decolagem da pista 10, com TGL na mesma, curva pela esquerda em coordenação com a torre, é 1.510. Aciona 0132 no transponder, torre 1.18.95. Olimpo 01, o acionamento táxi com a torre 1.18.95, ajuste 1.0 no meio. Alô, Salvador, é o 3172, livrou, está escutando. Só 3172, táxi via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette da 3172. Dado o acionamento, chame para o táxi. Puma 36, eu falo novamente. Confirme por gentileza, como o seu plano venceu, se foi apresentado um novo plano de voo ou alguma DLA? Não, não foi apresentado DLA, está muito frustrado com o nosso passado da DLA 100. Gente, retorna a Salvador ou após Itapuã retorna para o Pro da Barra? Com o Salvador, no Pátio Militar, aparecionamento. Eu sou a Fera 2591, confirmando pronto para o táxi. Aparecionamento. Autorizado o acionamento, chame para o táxi, que eu era 2591. 2591, tá. Por gentileza, entre em contato com a sala IES, efetuando a SEGA. Nesse caso, como o plano venceu, o senhor teria que apresentar um novo plano. Ok, eu posso falar pelo plano aqui, então. Informe que o plano venceu, o plano era para as 17h30, quando você fez contato novamente com o Sol, o plano já havia vencido. Só 3172, antes da Juliette. Só 3172, ingresso Juliette, portão 02. Para o 02, só 3172. Puma 36, Por gentileza, entre em contato com a sala IS para que seja efetuado um novo plano de voo. Papatango, Bravo, Kilo Índia, pronto, cópia? 09 é o número 2 na aproximação. 200, 132, 97. Bravo, Kilo Índia, aguarde para a cópia um minutinho, pra gente ver. Bravo Kilo Índia, cópia? Bravo Kilo Índia, autorizado Valença, nível 035, decolagem da pistola 7 com primeira curva direita, no corredor Axé. Restrita o número meu pé até a liberação do controle. Aciona no transponder 0264 o controle em 120.8. 0, 4, 0, 2, 1, 7. Vou chegar no sistema, peço que aguarde por gentileza, Bravo Kilo Índia. Colo voo 99260-02 a bordo, 410 de autonomia, perna Galeão, está pronto para o táxi. 02 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Galeão, livre o táxi via Patiuno Índia, concessionária da 10 Torre, 118.95. Ajuste de altímetro 10.96, voo 9926. 096, autorizado de abate 1, índice, ponte 090, torre 1895, 9926, boa tarde. 096. 4.096, 3217. Limpo 01, torre ciente. Olha aqui, ó. Fique atento com ao ECO 190 da Força Aérea, taxiando até o hotel. Táxi autorizado até a hotel, a táxi e hotel, chame na hotel para o cruzamento da pista, Olympus 01. Papatango Bravo Kilo Índia, para cópia novamente. Papatango Bravo Kilo Índia, autorizado Valença, nível 040. Decola da 17, primeira curva à direita, saída agora, pós direto. 0133, no transponder, o controle Salvador 120.8. 04, torre 1895. Além de cola 10, voo 9926. Para o cruzamento, Força Aérea 2591. Força Aérea 2591, mantém a posição. Está mantendo a posição 2591. Copa 04, Torre Salvador. Na vertical do farol de Itapuã, a intenção senhor deve ser autorizado, prosseguir direto para o andar da EGTA sem interferir o contrato. Autorizado da presente, agilizando o Copa 04, direto para o pátio da EBTA. Chame na final, o vento 1950 graus, 190 nós, ajuste altímetro 10 no meio. 10 no meio, chamada na final, Copa 04. Sabatango Bravo, Kilo Índia. Livre, autorizado acionamento, chama para o táxi. Esquerda para 1-5-0. 1-5-0, autorizado cruzamento da pista 1028. Livre cruzamento da 1028, rotária 2591. Torre 1895. 1895. Do Campina Grande, nível de voo 370. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda. Na saída, Puca, transição Zipar, upers 1-0, Neuma após direto. Aciona 5542 no transponder, controle 1-2-0, decimal 8. 1-0, Campina Grande, decola 10, curva esquerda, na Puca, Zipar. Gol no 966, confirmando a sua saída, Puca, passa por Jamo após o par. Correto, cotejamento, reporte pronto, pushback, gol no 966. 926, passa 2 mil pé na saída Sayal. 1-9926, contato radar, suba para o 400 Cedadel. 400 Cedadel, pode voar para onde? Bote, né? 1-2-1-1. Solo, força aérea, 2591. Força aérea 2591. Reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette. Força aérea 2591. Antes da Juliette, 2591. Força aérea 2591, no contorno 41, prossegue Índia. Contestara da 1-0, transfere a torre novamente, 1-1-8, decimal 9-5. Criança no pátio, Índia, contestara da 1-0 e chama a torre, 1-18-9-5. Força aérea 2591. Fala, Salvador, o acionamento 6327 para saneamento pushback, posição 8. Puxinha 3-1-4, no solo ao 3-9. Livre táxi, se aproxima interseção à direita, chame controle solo, 1-2-1, décima 1. 1-2-1-1-4. Papatango Bravo, Kilo Índia, táxi autorizado, chame na interseção para ingresso. Sam 3-2-1-7, Torre Salvador. Final, baixado e travado, Sam 3-2-1-7. Pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-7-9, ajuste de altímetro 1-0, 1-6. 1-0, 1-6, pouso autorizado, Sam 3-2-1-7. Salve, Oxenero 6-3-1-4, Oxenero 6-3-1-4, taxi de alta, repórter antes da taxi de Juliette. Pânico 9926, passa agora 160. Pode chamar o centro para coordenar a proativa? 251, alterno 3325. 251, 3325. Obrigado, boa tarde. Autorizado o feedback, pode postar. Posta aérea 25, mais ponto de espera 10. Pronto. Autorizado. Alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter, pista 10. Força aérea 291. Olimpo 01, autorizado, cruzamento da pista 10022. Dan 3217, no solo 42, livre táxi, aproxima interseção à direita. Chame o solo Salvador 121 decimal 1. Taxa autorizada, próxima direita, 21, olha, 3, 2, 3. Confident, clear, bom arrival, distance 4,000 feet, 281016. 4,000, taxi, mantenha a posição antes do taxiway Delta, dar a passagem ao Olimpo da Força Aérea, ao P3 da Força Aérea. Taxi, autorizado via Alfa, guarda da Delta, 3,27. Fala, Salvador, acionário 6327 para o táxi, 127 a bordo, 3:10, Brasília. 198, 3:10, Brasília, confirme. 127 a bordo. Cessna 6327, libertar através do portão 62, é o ajuste 1-06. Fala, 06, entra no táxi, Cessna 6327. Somente mantenha a chegada, 1620. 50, poderia checar, por favor, 6325. Posso sim, aguarde por gentileza, 6325. Pois não. Posso dar Delta, 3327. Então 3217, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3327. Hoje na 6327, observando o pushback do Boeing da Gol no 05. Com segurança, prossiga o contato até o ponto de espera da 10, via Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95. Visual com mesmo, cenário 6320, decimal 8. Chama controle, Salvador, Força Aérea 2591, 1208. Controle Salvador, muito boa tarde. É o Força Aérea 2591. Força Aérea 2591, contato radar, suba para o 380 Cedar Arbor. 380 Arbor 2591. Seven 201, reduce speed 2209. Reduce speed 2209. Number 24, Salvador. Number 24, fica aqui. Reporte no ponto de espera, Olimpo 01, táxi até o ponto de espera. O 01 copiou a torre Salvador. Capatango Bravo, Kilo Índia, decolagem autorizada, pista 97, vento 150 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 90 no meio. 461 a bordo, 4 horas e 22, alternativa. O gol 1966 seguirá o P3 da Força Aérea até o ponto de espera da 10. Quando o ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste de altímetro 10 no meio. Pega na da Força Aérea no ponto de espera. Ainda mantém a chegada devido a prazo na saída da árvore. Puxa, né, 6327, autorizado alinhar e manter pista 1 a 0. Alinha, mantém 1-0, né, 6327. Patango Bravo, Kilo Índia, decolado aos 47, chame controle Salvador, frequência 120-8. Controle 120-8, grato, até o regresso, Bravo, Kilo Índia. 217, após o Boeing da Gol, ingresse na Juliette, prossiga até o portão 08. Após a nota da Gol, 08, 3217. Controle Salvador, é o Papatango Bravo Kilo Índia, decolou cabeceira no 7, está na sua escuta. Bravo Kilo Índia, suba inicialmente para 3 mil pés, sai da árvore. Subi para 3 mil pés, sai da árvore, Bravo Kilo Índia. O Papatango Alfa Papa Golf, aguarde copo por gentileza, é o número 2. Corrigido, Xané 6355, pronto cópia? Consegui, Xané 6355. Xané 6355, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita. Saída da El, lenda, transição Motiva, pêndulo 1-0, roda do plano. Transponder 5566, o controle 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, 360. 1-0 da Euleda Motiva, pêndulo 1-0. 5566, transponde, 1-2-0, decimal 8. O controle, 6355 da Oceanel, portão 04. Oceanel 6355, correto cotejamento, reporte para o pushback. Guardarei. Era 2591, Recife 1288, alterno 260. Chama Recife 1288, alterno 260, foi a 2591. Bom trabalho aí durante esse período de copo. Oxané 6327, decolado ao 50. Chame controle Salvador, frequência 120, décima 8. Bora 208-6-3-2-7. No 966, mantenha o ponto de espera. Gol no 966. Júlio. Projeto 6-3-2-7, cruzando 1.600 pés na partida da EL, autorizado 240. Projeto 6-3-2-7, contato radar, suba para o 240, saída da EL. 240 da EL, 6-3-2-7. Pés, decola da pista no 7, curva direita, corredor axé. Aciona no transponder 5530, controle 120, decimal 8. O Bravo Kilo Índia apenas confirmando, vai manter 3 mil pés e voa a árvore da presente. 3 mil pés atingido, voando árvore da presente, Bravo Kilo Índio. Golf para acionamento, táxi, decolagem, chame a turma, 1-8-95, ajuste no 0-1-6. Ano 620 foi Duna, descendo inicialmente para 4 mil pés, ajuste no 16. Duna, 4 mil pés, 16, gol 1-6-2-0. Mano, decola da pista no 7, curva direita, corredor axé, restrito a 1 mil pés até o farol da barra ou até a liberação do controle, Salvador. Aciona 5550, controle 120, decimal 80. Impulso 01, decolado ao 52, suba para 1500 pés, ingresse perna do vento, pista 10, aguarde novas instruções da torre, Olimpo 01. 1500 pés do vento, aguarde instruções 01. Deve executar manobras sobre Valença antes do pouso. Gente, Bravo Fluindia. Está na posição 1, da informação cargo para a posição de braço. Gol no 097, autorizado com 20, via roda do plano, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída árvore, transição elétrica. Transponder 5567, controle 120, decimal 8. Está no possível que é o transponder. 5567, pro voo no 097. Exato, 1-0 para o convite, conforme o nosso plano de voo. Decola da 1-0, curva direita, saída árvore, elétrica. 567, responder, 1-0-08, controle, gol 1-0-97. Gol 1-0-97, cotejamento correto, chama para feedback e acionamento. Peraí, gol 1-0-97. 0-200-500, Olimpo 0-1. Seguinte, Olimpo 0-1, mantém a perna do vento, aguarda para girar a base. Mantém a perna do vento, aguarda para girar a base. Clear. Impulso 01, autorizado girar a base para final 10, aguardando autorização para toque remetido, Olimpo 01. Autorizado girar a base para 1-0-0. 1-966, passando 1400 pés. 1-966, contato radar, suba para o 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, 1-966. Zulu, Alfa Juliette, prossiga. Controle Salvador, Oceanário 6327, solicita nível final 200. 7201, descend 3000 feet, connect 1016 7201. Roger, descending 3,000 feet, QNH 10016, Arca Point 7301. Estabilizado, voo 1627. 7201, intercept localized course, turn left, heading 140. Left heading 140, I'm going to intercept the localizer, Arca Point 7201. Voo 1620, completa final, torre 1895. 1895, torre, gol 627. Controle Salvador, SNR6327, solicita manter o nível 200 como final. Gente, 200. Autorizado, 200-62-6327. 7201, you send 2,000 feet to an H1016. Clear final report established on the localized course. Roger, sending 2,000 feet to clear the boat before you establish on the localized course. Flight 7301. Decolagem pista 97, o vento 1950 graus, 08 nós, Papatango Juliette, Serra Tango. Lua Alfa Juliette, acione código 0233, confirma o tipo do equipamento? O destino do Zulu Alfa Juliette? Estou em Salvador, gol. 1620, final, pistão 0, 30 secados. Gol 1620, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Na escuta, 620. Gol 1620, pouso autorizado, pistão 0, vento 1950 graus, 08 nós, ajuste de altímetro no 0 no meio. Livre pouso, pista 1-0, voo 1620. Capatango, Juliette, Serra Tango, decolado ao 57. Chame controle Salvador, frequência 120, décima 8. Frequência 1208, Juliette, Serra Tango. Olympus 01, toque arremete ao 57. Curve à esquerda, ingresso perna do vento, pista 1-0. Aguarde novas instruções da torre, Olympus 01. Esquerda, biquinho, perto do vento, guardando, 01. Voo no 620, informação de tráfego, à sua esquerda, P3 da Força Aérea, mantendo a perna do vento, mantendo 1.500 pés. Tráfego adicional, à sua direita, setor sul, mantendo a linha do litoral sul, não irá interferir, no 620. Certo, 620. Chame na papá para ingresso, na pista 97. Canal 3000 feet dynamic 401. Slima 7201, continue your approach, expect the runway vacated, windy 170 degrees, 08 knots, QNH 1016. Roger the wind is 6 and continue approach, your flight is 7201. Xanema 35, autorizado, chegar a questionamento, chame para o saque. Não, zero. 6-0 com a direita, reportará. 6-0. 5-1, 3-3-2-5-6-2-3-2-7. No solo ao 59, livre táxi. A próxima interseção à direita, chame controle solo 121, décima 1. Autorizado táxi Alfa Juliette, portão 5. Fox Lima 7201, clear to land, runway 10, windy 170 degrees, 08 knots, QNH 1016. Runway 1016, the wind 1708, we are clear to land, runway 10, our flight 7201. We'll report established on a localizer, dynamic 401. Fox Lima 7201, traffic information at your left. Aircraft of Brazilian Air Force, maintain 1,500 feet, down in the leg, runway 10. 7201. call cadence, clear bomb arrival, distance 4,000 feet, on H1016. Clear bomb arrival, 4,000 feet, 1016, hotel 0136. Da Argos transmissão elétrica. Transponder 5563, controle 120, decimal 8. 5560, transmissão com 5, controle 12, decola da 10, direita, transmissão da Argos, transmissão elétrica. 5563, controle 120, decimal 8. Protegimento correto, azul 4118, chame para feedback acionamento. Bravo, Kilo Índia, reporta visual para mudança de regra. Ingressando a 200, bonito 01. Patrulha 04, prossiga. O 04 Colado do Hospital de Trumbundo para a localidade de Santo Antônio de Jesus com o enfermo grave agora. Está batendo tempo que é só acionado 0167 do Patrulha 04. Tenente 506, o Patrulha 04, acionado código 0167, reporta livrando a CTR. Vai reportar livrando a CTR. Lima 7201, underground at 02, now right call ground 121-1. Ground 121, and just for your information, it's 500 feet and below, the glide slope disappeared from the approach. Just for your information, there's a flight 7201. Intermittent. Roger that. I copy that and join us. Inform to maintenance. Thank you. Tenente, qual tipo foi o ideal para o destino? 2,64. Tenente, voe direto ao destino, Juliette Sarratango. Autoriza a sessão em vez do 105 para o 065. Solicita 065 da presente? Afirmativo. Tenente autorizado 065 do direto destino, quando possível chamar de pouso. Afirmativo, 065 atestado. Azul, controle, chamando, azul 2789. Identifica a chegada a bom, se reporte das descidas. 018, ponto ideal descida. Azul 2789, desça para o 050. Controle, ótimo, por favor. No pouso do direto rapaz, é o 55. 1955, copiado. Controle Oscar, Copa Gol. Oscar, Copa Gol, seu nome e o pé, escorredor Xé, reporta para da barra. Volta, reportará. Ao 08, nós, ajuste de altímetro no 0, no meio. Já está tudo, está tudo no 0. 0. 1, 0, 1, 0, 2, 0, 1. 401 is now established on the localizer. Complete final call, tower 118.195. Okay, over to tower, 118.195. Sentiment 401 to you. Tower dynamic 401. Inbound on the localizer. Toyota Alpha 401, continue your approach to expect a runway vacated. Wind 160 degrees, 08 knots. Continue dynamic 401. Oceana 6355, mantenha um ponto de espera. Reporta para pouso, o Bravo Kilo Índia. Zero 01, toque e arremete ao 05, curve à esquerda, ingresse perna do vento, pista 0, aguarde novas instruções. Olímpico 01, 1500 pés. Isso você na perna do vento, 1500-01. Delta Yankee Alpha 401, clear to land, runway 10, wind 160 degrees, 090 knots, QNH 1016. Clear to land, runway 10, dynamic 401. Oscar Papa Golf, reporta, confirma o estimado de pouso. Está estimando o pouso ao 30, 1930. Forno 097, autorizado para o chuveiro acionamento, chama para o táxi. Visual com aeronave na final da 10. Som visual, pode ser aberto, de quê? De visual para nada. O Alfa Juliette confirma o estimado de pouso em 10. Estima o pouso aos 1957. 1957? Abrimos. Reporte na final baixado, travado para toda a emitida. Olímpio 01. Mantendo separação, ingresso número 2, reportará 01. Salvador. Azul 6998, aciona a identificação, autorizado de chegada Mari, desse mantém o 060. 060, chegada Mari. Gente, óbvio que apagou, se nenhum tráfego no setor reportar, mantenham no mil pés até o destino, tem frequência líquida presente. Gente, tem frequência livre. Yankee Alpha 401, Negrotto 09, now right, calm ground 121, decimal 1. Okay, over to ground 121, decimal 1, dynamic 401, good day. Descendo na final, baixa de travado, 201. Olímpico 01, aguarde pista livre. Cadê pista livre, 01? Olímpico 01, autorizado toque remetida, pistão 90, vento 170 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 90. Já está aqui emitindo o pistão 10, 0, 1. Ok, Kilo, apron 3, say again, Park. Alpha, Kilo, apron 3, position number 7. Roger, position 7, thank you. Ocean é 6355.